8896, autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 5 nós. Livre pouso, pistão 1-0, Golo 8-9-6. Gol 1805, decolado 35, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Produção, motor, boa noite, 1805, 1800 pés na Puca, de Pan. 370, vigilância, 805. 370, 805. Azul 4062, interceptando o sinal ILS X-Ray, estabilizado. Azul chama a torre agora, sempre 18-6. 18-6, obrigado. Trip 5344, autorizado ILS. Autorizado ILS 5344. Torre, Salvador Azul 4062, boa noite, 7 milhas. Boa noite, 96, no Solos 37, tem táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 1896. Salvador, boa noite. Azul 4062. 5 milhas. Reportará com o trimacho. Sente, Azul 4062. Ajuste no 0 no 4. Reporte embaixo e travado. 4062. Então, 3152. Chama agora Recife 1685. Recife 1685. Azul 4062, autorizado pouso pistão 1-0, vento variável com 5 nós. Livre pouso 4062. Passando em TAP, pode prosseguir a descida para 2.000 pés, o gol no 606. Meu pé isso, 1014 autorizado, aliás, 606. Informação estabilizado, 2.000 pés, 1014, gol no 606. Gol no 805, chama Recife agora, 12685. 0, vai livrar a sua direita na Golf. Pode tentar evitar que seguir a Alfa reporte antes da Juliette. Contigo, Golf, Alfa reportada com a Juliette. Torre Salvador, boa noite, Trip 5344, estabilizado no X-Ray, baixado e travado. Trip 5344, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, guardando a pista livre. Guardando para ser livre, 5344, em forma forte e alta na sua transmissão, senhor. Gente, obrigado. O trip 5344, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Pouso autorizado, 5344. Gol no 7 no 4, ajuste no 0 no 4, aguarde cópia. Guardando, gol no 7 no 4. Gol 994, bom dia, ajuste no 0 no 4, a informação é Charlie, aguarde para a cópia número 2. Guarda, 994. Estabilizou ele, esse X-Ray da 1-0, gol no 606. Chama a torre 118, 612, gol no 606. 86, obrigado, gol no 606. Trip 5344 no solo aos 44, livrando sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa e chamar antes da Juliette. Livrando a direita, Alfa chamará antes da Juliette, trip 5344. Oi, Salvador, gol no 606, final da 1-0. Gol no 606, ajuste no 0 no 4, reporte baixado e travado. Já baixou e travou com 1014, gol no 606. Autorizado pouso, pistão no 0, vento variável com 4 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, gol no 606. Azul, 4062, próximo a Juliette. Azul, 4062, prossegue Juliette, portão 08. Lembro, Juliette, parte, portão 08, 4062. próxima Juliette, trip 5344. Tempo 344 autorizado, Juliette para pole position. Autorizado via Juliette 5344. Salvador, MJ5, 746. 46, voa ETAP, destra 2000 pés, 1014. ETAP 2000 pés, 1014, obrigado. Salvador, boa noite, 9,6. Vem aqui na formação de Charge, autorização João Pessoa. Boa noite, 9,6. Charlie correto, ajuste no 0,4, aguarde para cópia. Guardado para cópia, boa noite, 9,6. No solo aos 4,8, vai livrar a sua direita, prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 05, na escuta permanente. Alfa Juliette 05, 606. Gol 1714, pronto para cópia? Pronto para cópia, gol 1714. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 230, saída é Puca, Jama, após Jama direto. Decolta pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5-4-5-4 e o controle Salvador 120.8. Ok, está autorizado Aracaju, nível 230, saída é Puca, transição Jama após direto. Falador no zero, curva esquerda, transponder 5-4-5-4 e o controle 208, gol no 7-4. Correto, em pronto, gol no 7-4. Gente, vamos lá. Gol 1994, pronto para cópia? Pronto, cópia, 994. Autorizado Salvador, Maceió, Upper Whisky 5-8, nível de voo 3-5-0. Saída Puca, transição Caju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5451 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 0 via aberto, pouca carga saída, 451, 208, 994. Correto, em pronto, gol no 994. Gol no 896, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Salvador João Pessoa, Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decolando da pista 1-0, primeira curva esquerda. 5453 é o código transponder e o controle de saída 120.8. Autorizado João Pessoa, nível 370, Upper Whisky 58, saída Puca, Caju. Decola dono zero com primeira curva esquerda, acionado transponder 5453 e o controle de saída 1208 para o gol 1896. Correto, em pronto, gol 1896. Chama lá, 1896. 170, uma chegada maré para 3.014. Sigo TAM, Mike X-Ray Golf. Vamos perguntou sua autorização na próxima hora cheia, será que entrou no teste do Elvis? Eles confirmam minha posição? Remota 14. Remota 14 do Baixo 1. Gente, é o 04, eu vou fazer o Welch? Afirmativo. Gente, o Mike X-Ray Go. Informaria o tempo. Então, Mike X-Ray Golf, é a torre? X-Ray Golf, é a torre, prossiga. Gente, só confirma, por gentileza, como funciona o procedimento do ELT? Tô na feita 04 agora, senhor. Gente, só me explique, por gentileza, como vai proceder o procedimento do ELT para saber ficar mais ciente e não taxar dependendo procedimento, alguma aeronave por atrás do senhor, ok? Só que o teste é feito em menos de 5 minutos, menos de 1 minuto, senhor. É coisa rápida, só um sinal que ele vai emitir. Ah, certo, mas não é nada com os motores, não, né? Nenhum giro com os motores, não, ou sim? Não, só a transmissão mesmo, transmissão. Ah, tá ok, então, obrigado. Cara. Tá liberado. Então, o transmissor que vai passar em 121.5 aí, o sinal de emergência por um minuto. Falando aí, algum 704. Gente, que eu quero, obrigado. 8.62. 3.170.2014, autorizado ele. Oi, Objeto 6746, final baixar travado. Negativo, mantém chegando. O 4 tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre pouso, 6746. Você é gol no 994. Só para informação, a gente está aqui no Finger 3 e bem aqui na nossa frente, ali assim, perto do corredor onde corre os carros ali, tem um gato. Só para informar aí, ele pode de repente ir para pista, coisa assim, está passeando por aqui. Gente, companheiro, eu vou informar o supervisor da Infraero, ok? Valeu, obrigado. pessoal da OTAN, Mike X-Ray-Golf, informa um time do teste do Elch. Obrigado, bom dia. Thank you, Mike X-Ray-Golf. Bom dia, frequência livre.